Azul 4207, boa tarde, contato o radar, se não via saída São Bruno, nível 340. Sobe via São Bruno, nível 340, azul 4207. Pelo 962, chame sua frequência 19 e sinal 95. Bom dia, voo 962, sinal da 10. Pelo 962, continue a aproximação, agora se está livre. Rolo 962, autorizado, pouso piso 90, vento 130 graus, 122. Ele pouso na 10, Rolo 962. Acione identificação, vou direto na prova de ITAP e siga para 4.000. Ajuste o 90 no meio, velocidade critério número 1. Polo 962, solo aos 43, do BN direito, deixa eu ver solo em 1212, Polo 9. Direita, pois 19, Polo 962. Sinal 35, alterna 1, 2, 3, e sinal 8. Avio 4207. Chegou de cortada aí, pode repetir? Avio 4207, chame centro Recife, frequência 1, 2, 3, e sinal 35, alterna 1, 2, 3, e sinal 8. Recife 2235, alterna 2, 3, 2. Muito obrigado, boa tarde. Vamos. 148, 148, autorizada a linha de colapso 10, vento 130, 0 grau 08. Decola, bom, 148. 436, vista para vento no pé, autorizada a aproximação e alô, tudo foi informe estabilizado. Eu sou o ferro, vamos estabilizar a zona ILS X-Ray, tá? 3436. Decolou 5-1, chama controle 1-2-0, disso 8, bom voo. 0-8, obrigado, bom dia. Falador, bom dia, voo 9-1-4-8. 9-1-4-8, bom dia, contato radar. Bom dia, saída São Luna, no dia 3-8-0. Pesada LF, tá 3436. Tá 3436, chama então a frequência 198, decimal 95. 295, tá 3436. Tomador, bom dia, tá 3436. E LF, extremo, tá 0, tá 1 milha do índice Serra. Tá 3436, autorizado, pouso, pistão 0, vento 1, parte 0 graus, 1 a 0, né? Livre pouso, pistão 0, ou só 3436. Oi, o cara já 45. Cara já 45, mantém a posição, pistão menor na sua pouso. Mantém a posição, poderia confirmar só a distância da posição dela? Aproximadamente 1.700 metros. Para já faz 5 pela torre, confirmando, né, a distância da intersecção delta até o final da pista, é isso? Sim, para já, então vai continuar nessa altura, por exemplo. Gente, então vai ter a posição. No 48, chame centro 26, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 235, 23, obrigado pelo trabalho, por um avião com a 3. Centro 3745, ciente após o som de aeronave da companhia na curta final, autorizada a linha de manter o som 0. Fazer a nossa curta, né, Mariano, 0, centro 3745. Romeu Lima, Alfa Romeo, táxi autorizado, reporte no ponto de espera da Romeo para ingresso, pistão no 7. A 45 autorizado, cruzamento da pistão no 0, VTC Delta, prossiga Delta Alfa, reporte antes da táxi 6 LED para ingresso no pátio. Romeu 45 autorizado, Delta Alfa, reporte antes da táxi 6 LED para ingresso. No solo 59, liberando via Foxtrot, chame o solo salvador 1, 2, 1, décimo 9. A Foxtrot 1, salvador 9, 3435. 3745, decolagem utilizando pistão 0, vento 1, 1, 0 graus, 0, 8, 9. Thank you. Pra já 4-5, eu sigo o táxi via Juliette, Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, reporte pronto para a decolagem. Juliette 4-1, decolado 01, chame o controle Salvador no 20, décima 11, novo. 308, bom trabalho, tá? 37%. Controle Salvador, tá? 37-45, salvo no alto. Contato radar, sobre a saída São Luna, nível 360. Copy via São Luna, 360, tá 3745. Hotel Romeo Golf, na Irmã Libreta, na reporte para decolagem. 015. Fora do solo, o vento em Salvador no 40 graus e no 2 pontos. Já 4-5, autorizado ingresso de colagem em pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 0-8, não é? Já fora do solo, no local de sobrevoo, na sua escuta. Afirmo, reporte para retorno, até o meu voo, se decolar 2-0-2. Reportará. 5, decolado 04, chama o controle Salvador no 20, décima 8, 12. Cara, já 45, chama o controle 1208, graças, boa. Contato da decolagem, subavia Coral 1 no Bravo, para nível de voo 1-0-0. Cara, já passou 5 via Coral 1 no Bravo, para o 1-0-0. Alfa Romeo autorizado, ingresso e decolagem pista 17, vento 140 graus, 08 nós. 45, vou direto Coral. Direto Coral, cara, já 45. Lima, Alfa Romeo, decolar 206, chame o controle Salvador, 120, décima 8, mão 2. Controle 120, décima 8, Lima, Alfa Romeo. Controle Salvador, Papa Romeo, Lima, Alfa Romeo, decolar 17, corredor, axé, a sua escuta. Papa Romeo, Lima, Alfa Romeo. Até sobre aí, eu vou visual, um nome pé escorrido a chefe. Um nome pé escorrido a chefe, condições visuais, Lima Alfa Romeo. Lima Alfa Romeo, quando você se informa para o ideato de China? Aguarde, 222. China 222? Afirma. Gente. Lima Alfa Romeo, sobre de voo visual autorizado, voar direto de China em subida até nível de voo 065. Confirmado nível solicitado no 085. Tente, inicialmente você vai subir e manter nível de voo 065. Tente, só mantém 065 direto de China, Lima Alfa Romeo. Pronto, lista 178, vista para 2000 pés, altímetro 1065, autorizado final do procedimento. IES, X-Way, pista 90 e fone estabilizado. Já se dois mil pés, autorizado o procedimento de LSF, apontar a estabilidade da 3345. 3745, sub-mantém nível de voo 320, 320, chame centro Recife, em 128, decimal 35, caso negativo, 123, decimal 8. Recife, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 240, confirme. Confirmo, Solicita 240 até Valença. Entendi, estou mantendo 1510. Mantendo 1510, cima Romeu. Alfa Romeo desconsidere, está reautorizada a subida para 8.510. É autorizada a subida para 8.510, Lima Alfa Romeo. Real decolagem 10, vento 1, 50 graus, 08, mãe. Autorizada a decolagem 10, Sam, 90. Então, as concessões sem identificação. Alfa Romeo, você mantém a pilha 240? Afirmo. Gente, como que você vai pilha 2.000? Negativo, tá mantendo a 240. Gente, faz só uma coisão, questão de tarifa e deriva ali na Alfa Romeo. Gente. Então, você serra está em contato radar, 69 milhas, setor norte de Salvador, vou direto ao bloco dessa abstrata e tela até nível de voo 050. Quando possível ser estimado para ingresso na terminal Vilhena e estimado de pouso. É, está lá, uma bom. Senhora, volta para a minha 3, muito boa tarde. Senhora, minha 2, 1, 3, boa tarde, autorizado Daniel e Montei, que estava aberto. Interceptor, Sudo Oeste de Salvador, vou com vou direto para o médio para interceptar a chegada com mais uma. Assim que possível, cruzo o eixão no zero para sobrevoo Itapuã e linha do litoral. Ciente da presente autorizado cruzamento do campo no eixo de decolagem da 1735, na escuta permanente. Zero cruzamento no eixo da 1735. 0907, decolador de 12, chame controle Salvador, 20, decima 8, low 2. 08, obrigado. Então, 15. 39, terminal a Ilhéuse, 1739, confirma o pouso? 1717 pouso, copiado, a conta atingindo 8510. Nossa lei, nivelando no 085, uma volta. Controle, alçada 9017, boa tarde. 09717, boa tarde, contato Aranda, colagem Subazia, São Vono, para nível de voo 340. Estamos até a prova por 2 minutos, para 9097. Utilizado para 9097, até o 2000 direto, líder. Para 9097. Plan 3678, para a proposição de 3 horas, a 7000, a estação de 3.270, subindo, tipo em Chalo 182. Sendo o tráfego da 3378. Em Alfa Romeo, tráfego de 3 horas, afastado em 7 milhas, passando 3.600 pés em descida, tipo a Hebron 620. Teste de tráfego de Alfa Romeo. Confirme se vai manter o sobrevoo em Itapuã ou afasta o litoral? Vai afastar, mantendo o litoral, tá, Marlon? Poderia confirmar até que posição no litoral, sim? Aproximadamente o Rio Vermelho. Sim, então mantém a minha escuta aguardando transferência de comunicações até o Marlon. Guarda a transferência até o Marlon. Ah, meu Golfo da presente, chama o controle Salvador no 20, décima 8, bom gol. Vai chamar controle, tá, meu Golfo. Chama 6213, decolagem autorizada de chama 0, 21, 20 graus, 09, mais. Essa prioridade de voo visual, tá firme na MT 510. Afirmo na linha do litoral até o Rio Vermelho, senhor, na sua escuta. Tente copiado ou até o meu Golfo. Compartilhado o procedimento, chame torre 198, decimal 95. 295338, tá? Mal, confirme, o senhor ainda somente fazia um sobrevoo em Valença após ser guitarra até o 90 Tango Forte? Afirma. Gente, copiado, submantém a nível de voo 055 aguardando, separa sua ocupação e descida no posto da chegada. Mateus 055 aguardando subida, o mal com ele. 3, decolador 16, chama o controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 08-23, certo? Salvador, muito boa tarde, 62-13. Brasília 3378, tá? São 3378, avistado, pouso autorizado, chama 0, vento 16, 0 graus, 1, 1, mais. Eu repouso no 0, tá? 3378. Quanto é possível de saída agora no 3 de lugar? Pode ir, pode ir, então, saída, né? No 4463, após o ponto verbalizado na curta final, autorizado a minha manter esse ponto. Pode abrir uma boca, pastor. Mosquinho, desça inicialmente para nível de voo 070. Copiado. Assistindo o vídeo do TAP. Até o meu rosto já foi estimado de regresso? Aproximadamente 40 minutos. Copiado. 3378, no salão 19, eu liberar a via Foxtrot, no salão Salvador, no 21, no último ano. 4463, decolagem autorizada de chama 0, vento 16, 0 graus, 0 maus mais. Precisamos de decolagem no 4463. 70 graus de separação para a descida. Gente, mantenha 0,7 horas. Lima Alfa Romeo, sou uma operação de posição agora de 11 horas no 8 milhas, com rumo Norte Nordeste, mantendo o nível de voo 070, Titan Charlie 208.

Registrada terminado, 56 milhas do posto do Oeste de Salvador, chame o controle de Elis em 120 decimal 1, bom voo. Foz e Ouro, né? Vamos coordenar, Guarda. Dessa paradeira de pés autorizado o final do procedimento, ele é feito. Então nós já informamos estabilizado. Beleza, porta estabilizado, atenção. Sapatão Grossa Golfe Serra é autorizada a descida para 3210 altímetro na 095. Costa Mosca, aqui no complexo final do procedimento ele é X-ray, torre 1-8, decimal 9-5. 3-9-5, obrigado, boa tarde. Tango Oscar Golf, Serra, deixa para 12 hotéis autorizados final do procedimento LSX-Ray. Pista 1-0 em forma estabilizada. 10 para 12, autorizado no procedimento LSX-Ray, pista 1-0, apontará estabilizado, alto bloqueado. Eu confirme já na cultura do destino. Quem já do vai nesse teu destino animal, Alfa Romeo? 4463, serviço radar terminado, 52 milhas, setor sudoeste de Salvador. Chame o controle de Lilian, vem 1-2-0, décima 1. 1-1-0 grau, 0 máximo. Pesado, forno, até o seu corpo. Calibrando o Costa Azul. A pressão se apontará no Costa Azul para a frente. Frente até o meu Golfe. Quatro, bom dia, com identificação do exame de voo 0500 via chegada com a Iona. Até o meu Golf, torre 1-8, decimal 9-5. Acerte, olha o Golf. Até o meu Golf. Até o meu Golf, Prusilha. Está no Pito Açu, retorna para o meu voo e fica na sua escuta. Gente, inicialmente Prusilha para o farol de Capão, aguardando para o cruzamento do campo. Estou com mais uma da máquina final da 1-0 para a pouso, após a mente ser autorizado para o exame. É, guarda, farol está bom, está bom, agora. Então, nossa posição é completa, final do procedimento, saiu torre 1-8, decimal 9-5. 2-2-9-5, alta velocidade.